Deus está gerando pastores. Não pastores com título, não pastores que tiveram diploma, embora isso seja importante na sua dimensão, o Senhor está levantando líderes, homens e mulheres, que querem cuidar de vidas, caminhar com vidas, andar pelos pastos verdejantes com o rebanho, caminharmos juntos, cuidarmos uns dos outros, vivermos juntos, vivermos verdadeiramente como um só corpo. O Senhor quer isso. Queria pedir que você fechasse os seus olhos agora. Tudo aquilo que você já viu de errado em alguém, ou na sua igreja local, ou na história da igreja, tudo aquilo que você já teve necessidades, já sofreu: Senhor, eu precisava de alguém que fizesse isso comigo, eu precisava de alguém que fizesse assim comigo, eu precisava de alguém que cuidasse dessa área, que cuidasse daquilo. Senhor, eu estou entendendo hoje porque o Senhor me faz passar por tantas coisas. Não é o diabo que está cirandando comigo. Ele não pode. Eu estou na tua presença, eu sou o teu filho, sou fiel ao Senhor, estou debaixo do teu sangue. O diabo não tem liberdade de cirandar comigo assim. Oh Deus, não tem. Aquilo que o Senhor permite, muitas vezes vindo até da parte do diabo, é para me aperfeiçoar. Quero enxergar tudo o que eu enfrento. Talvez lutas, probleminhas, dificuldades no ministério local, talvez dificuldades na vida pessoal, na vida familiar, na vida do casamento, não importa em que área. Senhor, o Senhor está me fazendo passar por isso, é para que eu vença esse desafio, e muito mais do que vencer para mim mesmo, para que eu seja formado por Ti, para poder cobrir outras vidas que vão enfrentar essas mesmas lutas e dar a elas o que eu não tive. Os pastores que estão aqui não vieram por nenhum outro motivo, senão porque tem uma chama, uma semente do pastoreio de Deus no seu coração. Repito, embora outros não tenham vindo porque têm os seus compromissos, ou porque simplesmente não era de Deus para eles estarem aqui. Os irmãos que estão aqui, que puderam vir, a maioria deles está aqui com o seu rebanho, parte dele. Alguns levitas, com os músicos. Os irmãos vieram de Juiz de Fora. O pastor está aqui. Outros pastores que estão aqui com o seu rebanho. Todos os pastores que estão aqui, eu quero pedir que estendam as mãos. Mais uma vez, saiam no meio dos irmãos, ministrando, Senhor, tudo o que eles passam, tudo o que eles experimentam, não importa em que nível, será para formar, gerar pastores de Deus. No meio da igreja, pastores, sacerdotes, que se alimentam e que alimentam aos outros. Os irmãos podem sair pelos corredores e ministrando, estendendo as mãos e profetizando. Neste dia, o tempo que vamos passar nesse lugar será para recebermos de Deus palavra poderosa. Se chama conferência profética, porque nós queremos palavra profética de Deus sobre nós. Nós não aceitamos o estado, a condição, a situação, por melhor que seja, que estamos. Nós queremos mais de Deus. Nós queremos mais de Deus. Vem Espírito de Deus sobre a minha vida neste dia. Ore ao Senhor. Os pastores profetizem com autoridade. Alguns que possam ir lá na galeria profetizar de lá para os irmãos. Profetiza com autoridade. Senhor Jesus, vem surgindo uma geração que caminha pelo deserto sem murmurar, sem reclamar, como Josué e Caleb, crendo que vai tomar posse de um tempo de plenitude na tua presença, entrar em Canaã. Oh Senhor Deus, fazemos parte desta geração, uma geração que não se limita por idade, mas se identifica pelo quebrantamento, pela rendição, pela pelo arrependimento no altar. Espírito de Deus, Espírito de Deus, Espírito de Deus. Há uma geração de pastores, muitos que estão cansados, muitos que já precisam descansar pela idade, homens que foram usados por Deus para semear o que estamos colhendo hoje. Muitos líderes, alguns que já estão com o Senhor. Mas há também muitos que perderam a visão pelos embates do deserto. Alguns que encontraram um oásis e preferiram parar e construir moradas à volta do oásis. Continuaram a caminhada. Alguns que, por não compreender, não têm recebido, não têm experimentado o que o Senhor tem derramado nesses dias. Mas o Senhor me mostrou claramente ontem: filho, nós estamos num tempo de transição. Eu estou gerando pastores de uma outra geração. Não são melhores do que ninguém, mas estão sendo preparados para o dia de hoje, para o tempo de hoje. Junto com eles, muitos outros que mantêm a chama acesa, que não se venderam, que não perderam a visão, que não decidiram acampar, mas continuam caminhando pelo deserto todo dia. Irmão, você faz parte dessa geração. Deus nos reuniu nesse dia para recebermos mais uma vez uma porção de palavra profética. Palavra profética. O que está sendo liberado nessa manhã é palavra profética. Literalmente, há dor envolvida nisso. Há choro envolvido nisso. Literalmente, há lealdade, integridade envolvido nisso. No coração de cada um que veio. No coração de cada um que tem intercedido. No coração de cada um que se esforçou além dos limites para estar aqui. No seu coração, no meu coração. Convido você a se colocar de pé, levantar suas mãos mais uma vez e só agradecer ao Senhor.